back your homes or restore your dead to life. But perhaps I can give you justice in the name of our king. Estamos começando o UltraFest, episódio número 5 de Game of Thrones, Kissed by Fire. Eu sou o Nanotícias e junto comigo, servos do Deus da Luz. Guilherme. Vegeta. Winter is coming. A cena da Ygritte eu não achei gratuita, então nesse aspecto. Eu achei a do Loras gratuita e eu achei da Brienne gratuita. Cara, da cena, o... Ygritte. Ygritte. Uhum. Pois é, a Ygritte e o Jon Snow, pra mim, a gratuidade da cena foi, na verdade, a demonstração de um sentimento exagerado dela de uma hora pra outra. Né? Eu acho que nem foi sentimento exagerado, não. Porque... Não tinha mostrado tanto relacionamento deles ali, de repente, eu quero passar minha vida toda com você dentro dessa caverna. Mas fala aí, fala a sua opinião aí. Não, mas isso aí é mais... Não. Eu acho que é mais, assim, calor do momento. Não é assim, não é assim, uma declaração de amor. Tanto que até meio que tirou onda dele lá, falando dos caras que ela já ficou e tudo mais. Então, eu não acho que tá tão sério assim. É mulher selvagem, né? Tipo, não tem nenhum compromisso. Fala que tá na cabeça. É, justamente. É. Winter is coming. Mas então, me diga o que vocês acharam já pulando... De cena de uma ruiva para outra ruiva, agora a Sansa ali e todos os desejos agora, a Sansa agora virou a chave do norte. O que vocês estão achando aí de toda essa conversinha aqui que girou em torno dela aí? Teve conversa sobre ela, do Tywin, teve conversa dela com a Margaery, que eles estavam vendo o Loras treinar, e conversa dela com o Mindyn. Você vê que ela está sendo puxada em três direções, né? E todas as três direções sabem mais do que ela. Porque, por exemplo, quando ela está toda insegura lá com a Margaery, a Margaery só está assim falando, para de tentar pensar, assim, que o Joffrey vai fazer tudo para me agradar e esquece disso. Pula pro Mindinho, daí ela fala pro Mindinho que não precisa mais da rota de fuga dele, mas é óbvio que ele já fraga o esquema lá com Loras. Obviamente que o Mindinho já sabia do plano e tá querendo avacalhar com o plano dos Tyrell, tanto que ele implantou o garoto de programa gay dele lá. Gigolo. Isso. E no terceiro ponto que tá puxando, a terceira direção que tá puxando a Sansa, são dos Lannister sendo casar a Sansa com o Tyrion e fazer a rainha lá casar com Loras. Que cara, que confusão mais. Ah, velho, não tô muito interessado com essa parte do. Essa parte não, na verdade, exatamente isso. Assim, pra mim, essa cena mostrou, na verdade, o poder do Mindinho, né? Porque enquanto os dois estão fazendo a jogada, o Mindinho, com uma única jogada, consegue descobrir todo o plano. E ele é que tá mais ativo, né, em todos eles. Ele que tá realmente se movendo pra alterar o curso das coisas. Sim, sim, exatamente. Daí que a gente percebe o que, na verdade, o Varys já comentava, de que o Mindinho, ele é talvez o homem mais poderoso do reino. Não sei. Em termos de influência. Não em termos de poder real, porque o poder real é do Tywin atualmente, né? Acho que não meramente influência, mas eu acho que ele é muito semelhante, talvez em inteligência, ao Varys, que ele é mais partidário do controle indireto. Enquanto, por exemplo, o Tywin, você pode dizer que o cara mais poderoso efetivamente é o Tywin. Ele o controle direto, ele fala assim, você vai fazer isso, pronto. Ele usa a autoridade dele. Enquanto o Mindinho, semelhante ao Varys, ele usa o poder indiretamente. Ele vai podando a situação para que ela cresça de uma forma que seja favorável a ele. Mas ele tem a ideia de que o poder é mais sutil do que caras como o Tywin. Mas e você, Vegeta? O que você achou de tudo isso? Aquela parte que a Sansa tá usando o cabelo igual da... Como é o nome da Tyrell lá? Marjorie. Pronto, ela tá usando o cabelo igual ao dela. Isso é praticamente um recado que ela tá seguindo um líder, sabe? Ela é completamente manipulável, cara. Ela é lamentável. Os apelidos do Guilherme dela pra ela aprender alguma coisa não tão funcionando, cara. Ela continua seguindo os outros e não tentando tomar um caminho dela mesma. Então, isso foi o que me chamou a atenção. Não, isso é fato. Isso é fato. Ela não ainda não tem, não achou voz própria. Mas uma coisa que o pessoal tem comentado, e que só pra continuar perpetuando meu ódio pelo Stanley, todos os filhos do Ned que tem essa característica mais Stanley, eles são totalmente perdidos com relação a... Aliás, na verdade, todos os filhos de Ned, né? Não é só os relacionados ao Stanley, não. Eles não têm nenhuma noção de comportamento de corte, né? De como comunidade, como se impor nesse meio. Winter is coming. E outra coisa que eu tô reparando é que nas séries costumam agrupar assuntos, né? Então, agrupou lá o relacionamento do Jon com a Ygritte, pô, o relacionamento dos dois, esse contato mais íntimo deles, junto com esse momento onde a Sansa se torna ali o centro das atenções na corte, né? Que é o que aconteceu agora, depois daquelas conversas do Varys do episódio passado. Então eu acho bacana isso, e terminou bem pra mim, que foi o finalzinho do episódio, quando o Tywin mostrou aí toda sua força, né, de pai e de líder de família, quando colocou os dois filhos no lugar. E a pergunta que eu já faço já dessa cena, o Vegeta, é: você ficou surpreso com a ordem que ele passou pra Cersei no final? Eu não vi aquilo chegando, casar com o Loras, né? Aham. Eu não vi aquilo chegando. O que eu achei bacana dessa cena foi ver a cara dela, primeiro, de felicidade, de que está atingindo ao Tyrion, e que Tyrion está se dando mal na história, e de repente ele fez jogar toda a jogada pro Tyrion e reverteu pra ela, e você vê a cara dela de desespero, logo de cara, e não tem jeito, né? Tem que obedecer. Uhum. Mas o Tyrion... Assim, na hora que o Tywin, né? Tywin falou assim: mas a Sansa vai precisar se casar. Aí na hora que ele falou isso, eu saquei. Aí mostrou um Tyrion assim, a cara dele mudando. Ele entendeu o que ia acontecer. Eu percebi um segundo antes. A cara dele é demais. Winter is coming. Eu achei legal que eles colocaram uma intriga de corte como o grande destaque, né? No final de cada episódio tem aquela coisa assim que para sempre e todo mundo, nossa! É, e essa cena foi talvez a mais caída dos episódios da terceira temporada, hein? Pode crer. Acabou meio sem o gancho pro próximo episódio. Uhum. Winter is coming. Da outra parte da família Stark, né? O Robb teve aí uns probleminhas a mais agora com o exército dele. O que vocês estão vendo ali? O Vegeta, na verdade, quem assistiu só a série... Né, e como o Vegeta, por exemplo, não teve tempo de conhecer muito o Karl Stark, né? Só teve tempo de ver ele numa cena falando assim: estou aqui por vingança. Aí, já era. O que vocês acharam aí? Eu vejo assim, no caso do Robert ter executado o Karl Stark, eu acho que foi a decisão certa, sabe? Dentro desse contexto, porque... Tipo, não podia deixar esse tipo de desobediência continuar. Senão ele perdeu o apoio da família da Karl Stark. Mas acho que se ele não tivesse feito isso, ele ia perder muito mais. Então eu acho que ele ia perder de qualquer jeito. Escolheu a opção que ele perde menos. Certo, mas a opção daquela de deixar ele preso e tentar ganhar a guerra não era uma boa opção, por quê? Não seria, porque ia continuar mais e mais problemas com o Karl Stark, ou com outros nobres, esse tipo de coisa. Quando o rei não parece, ele já não parece lá muito forte pelo problema que teve com a mãe dele. O fato da Catelyn ter libertado lá o Jaime já prejudicou bastante a autoridade dele com os outros. Se ele continuar deixando esse tipo de coisa, a autoridade dele vai indo pro chão, sabe? Ele não vira rei de nada. Então eu acho que naquele caso, assim, pra retomar a autoridade dele, acho que precisava fazer isso. Cara, o na verdade, pra mim, ele tinha as duas opções, nenhuma seria talvez mais certa que a outra. É, executando o Karstark, ele perdeu um exército, né? Que agora ele vai ter que ir atrás dos Frey pra tentar conseguir um outro exército aí. Mas o que eu achei uma baquinha da parte do Robbie foi o fato dele ter executado o cara. Todo mundo falou, se você não execute ele, senão você vai perder o exército dos Karstark. Ele executou o cara. Aí depois, a próxima cena dele é ele aparecendo e falando assim, vocês estavam certas, eu executei ele, agora eu perdi o exército do Karstark. Putz, era óbvio que ele ia perder o exército. Ele poderia executar porque ele era o certo, mas ele tinha que estar disposto a perder o exército também. É. Eu achei meio tipo... É, talvez seja esperança meio de tolo mesmo, sabe? A esperança, mas sem realmente acreditar muito nisso. Sim. E... Mas uma coisa que eu tô reparando é que aos poucos, todos os mais antigos estão já passando sua hora, né? Todo mundo morrendo aí, perdendo cabeça, perdendo mão, né? Ficando só uma coisa, que... Por acaso o ator que faz o Great John, ele largou a série, por acaso? Ele não me falou nada, não, cara. É, no ele não me avisou aqui no telefone, não. Ninguém me deu nenhuma ligação aqui pra mim. Eu falo porque no começo, quando juntou lá toda aquela coisa lá do Rei do Norte e tudo mais, né? O Great John era o cara, era o mais empolgado, né? Tipo, ah, sim, eu vou seguir esse rei aqui até a morte e tudo mais, blá blá blá blá blá. Sumiu da ferra. Sabe? Isso aí eu achei, assim, não sei se é porque ia ficar meio confuso com o Great John e os Karstark juntos, ou sei lá o que aconteceu, mas. Eu achei estranho ele ter sumido de repente. Na verdade, a série não explicou a constituição do Exército do Norte, né? Então o pessoal não tinha noção. Parecia que todos eram Stark e pronto, né? Todos eram servos Stark e pronto, todos servos Stark. Agora que estão querendo mostrar aí que tem os Bolton, os Karstark, e por aí vai, mas... Não, mas todos eles são servos. Eles são vassalos da família Stark. Sim. Todos eles são vassalos, mas a série não tinha explorado isso. Simplesmente via tudo como vassalo do Stark, mas eles não tinham o sobrenome, né? Não tinha. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim. Winter is coming. Mas, Vegeta, o que você achou aí da cena já pegando todo o bonde do Bolton, o Jaime e Brienne conversa na beira da água sobre o passado? Eu gostei dessa cena. É, o cara que faz o Jaime também é bom ator e. Ele levantou a dúvida sobre como foi que aconteceu a situação lá da morte do Targaryen, né, do rei. E ele explicou. E eu queria muito saber como é que tinha acontecido. E aquela escalada pra gente empatizar cada vez mais com ele, né? Porque você se imagina o que é que tu faria no lugar dele e eu acho que todo mundo concorda que faria o mesmo que ele fez. Então, mas o que eu achei estranho é que... Tudo bem, eu não achei que o Jaime fez, pelo menos eu não achava que era segredo, né? Eu achava que o pessoal odiava ele como sendo o regicida, simplesmente pelo fato dele ser o regicida, sabe? Achava que ninguém estava preocupado com a justificativa dele. Pois, a minha bronca com ele sempre foi porque ele matou o rei pelas costas. Se eu tivesse matado de frente, não teria isso, pelo menos comigo. Não. Na verdade, a crinca com ele foi que ele matou o rei, né? Dele ter matado o rei... Pode falar. Não, eu tô falando assim que... O como ou as circunstâncias, eu achava que era irrelevante, porque a Brienne falou assim, por que você não contou isso? Tudo mais. Mas eu acho que não teria mudado nada. Eu acho que sei lá, viagem lá da Brienne, que achando que ia mudar alguma coisa se ele contasse a história dele. Como é que ele matou o rei? E como cara jurado lá da guarda do rei, ele não poderia ter feito isso em hipótese nenhuma. Sim, mas eu acho que o ponto que chegou foi exatamente isso. O Ned nem deu a chance dele contar a história, né? Porque, cara, apesar de ter essa regra de que ele não pode matar o rei porque ele é da guarda real, cara, é guerra vale tudo, né? pode falar o que for, de crime de guerra, mas na verdade vale tudo. Se o Robert quisesse perdoar, perdoava. Que é o que já tá acontecendo, né? O Barristan Selmy foi retirado da guarda real porque deu na cabeça do Joffrey, né? Na verdade da Cersei, que passou pro Joffrey, mas a questão é, O Robert, ao fim da guerra, poderia ter perdoado ele dos crimes, mas eles nem ouviram o que iria acontecer. Não, mas o Robert perdoou, tanto que ele continuou na guarda. Não, mas não perdoou, na verdade perdoou ele, Não, o procurador ficou infame, ele ficou infame como regicida. Sim. Esse é o problema dele. Ele nunca foi condenado por nenhum crime, não. Ele foi perdoado, não. Tanto que ele continuou. Até ele era parte da guarda lá do Robert. Certo. Me expressei muito mal agora. O Jamie, ele é que nem o Stallone Cobra, cara. Então eu falo do Stallone Cobra que ele fala... Com louco eu não negocio. Eu mato. O que ele fala? Porra. Tá doido mandando queimar todo mundo por puro capricho e só porque ele é o rei. Tinha que matar mesmo, cara. Sangue é mais denso do que água. Eu acho que se o cara manda matar o pai, ele merece morrer mesmo. É, na verdade, isso já deve ter complicado toda a situação, né? Se o Tywin estivesse a favor do rei, talvez a situação fosse diferente. Ixi. Mas, é claro que o Tywin nunca estaria a favor do rei, porque ele estava perdendo a guerra. Mas, né? Uhum. Rei, no caso, Aerys, né? Poxa, realmente eu tô achando essa cena do Jaime muito bacana, tô achando a interpretação do ator muito boa, mas saindo do cara que tem a posição mais infame do reino, passando rapidamente ali, já que estamos falando de rei Aerys e fogo e tudo, lembrando então da Daenerys, a cena ali de uma conversa fraterna ali entre Jorah Mormont e Barristan Selmy. O que você vê ali, Guilherme, de bacana daquela cena ali? Além da friend zone do Jorah. Primeiro é... que eu achei legal como é que eu acho que foi até um pouquinho exagerado, né? Do jeito que o Jorah olhou lá pro Barristan. Porque querendo conferir o quanto o Barristan sabia. Porque se o Barristan estivesse no conselho, né? Enquanto o Robert estava vivo, ele saberia que o Jorah estava passando informação pro Trono de Ferro. Que é uma informação então, assim, que vale a pena... É meio exagerado do jeito. Sim, mas vale a pena resgatar essa informação da primeira temporada, porque na primeira temporada o Varys diz ao conselho que o Jorah Mormont, né, era o contato dele. Ele diz ali, em algum momento da conversa, ele diz que ele era o contato. E isso acabou se perdendo, porque na segunda temporada não houve um contato entre a Daenerys e o Westeros, né? Então, e nessa terceira temporada, com a chegada do Barristan Selmy, volta-se o contato. Então é importante relembrar isso daí, né? Que era uma informação sabida, né? É. Só que o Barristan fala que, como ele não estava no conselho, né, então ele não sabia de nada dos esquemas lá da realeza. Exatamente. Muito para o alívio do Jorah. Porque daí ele pode bancar ainda o servo leal da Daenerys. Winter is coming. Vegeta, o que você achou aí da cena aí? Cara, eu acho que os dois têm, se fosse D&D, os dois teriam a tendência ali de lawful good. Eu acho que eles vão ficar brigando, mas no fim das contas eles vão... sempre pelo bem maior. Então, essa cena aí deles, pra mim, só mostra que eles têm estilos diferentes, mas pelo mesmo propósito. Não, eu acho assim, se for no eixo caótico e moral, eu acho que enquanto o Barristan é super, hiper, lawful good, o Jorah, acho que tá mais pro neutral, ou talvez até o chaotic good, velho. Chaotic good. Não, várias coisas no caráter dele. Por exemplo, primeiro, a razão pela qual ele tá lá, né? Porque ele foi banido pelo Ned Stark. A casa Mormon é vassala da casa Stark, né? E ele vendia escravos, então o Ned ficou sabendo e baniu ele. Não, lembrando que em Westeros é proibida a venda de escravos. Não é proibido nem a escravização, né? Cara, mas é. Eu acho que. O bicho é advogado assinando, viu? Mas saindo do território de Westeros, a Daenerys tava comprando escravos, né? Então. É só pra pessoal se dar conta aí que continentes diferentes, né? Uhum. E avançando um pouco mais, enquanto ele ainda tava protegendo tanto a Daenerys quanto o Viserys, o irmão dela, você vê que apesar do Jorah Mormont ser jurado a proteger o Viserys, ele impediu que ele saísse lá com os alvos de dragão em virtude da Daenerys. Assim, ele era para ele obedecer o Viserys, mas ele desobedeceu ele só porque ele gosta mais da Daenerys. Então ele é bem mais assim pro Chaotic Good do que pro, assim, tô achando que é bem assim, ele é bem Chaotic Good, tipo, em termos morais RPGísticos. É, o negócio do Lawful Good não combina bem com ele, não. Esse negócio de cravo aí é bem caótico. Tá certo, então. Mas já aproveitando a deixa dos ovos de dragão, então, agora a gente finalmente foi apresentado ali pra família do Stannis, né? A família feliz do Stannis, da esposa Selyse e da filha Shireen. E aí, cara? Garota beijada pelo fogo, né? Não é por isso o episódio, não? Não. Não. Que merda. o beijado pelo fogo veio do cabelo vermelho da Ygritte. Olha, é assim que você perde a cabeça em Westeros. Fala um negócio dele. Aquilo que tá na cara dela não é queimadura, não. É uma doença que chama Grayscale. Winter is coming. Antes dela, na verdade, eu acho que assim, o que mais me chocou foi a Selyse. Porque eles deveriam justificar aquela fala. Exatamente. Eles tinham que justificar aquela fala infernal da segunda temporada, quando disseram que ela só tinha dado a Natimortos. E resolveram justificar isso botando ela cultuando os Natimortos, né? Né, isso deixou ela muito mais maluca do que ela é no livro, velho. Sim, eu gostei disso. Vou cagar uma regrinha aqui da partezinha que eu li do livro. Posso até estar errado, olha só, mas... Ela tá muito mais bonita do que a descrição do livro, viu? Sim, no livro... Ah, sim, verdade, verdade. O livro é tipo bigode, velho. Pelo amor de Deus. Não, mas era por aí mesmo, né? Ela ficou, apesar de ter ficado mais bonita, ela ficou muito mais maluca, né? A ponto de a relação entre Stannis e Melisandre nunca demonstrou no livro que ela soubesse. Mas na série já demonstrou logo de cara que ela sabe que aquilo era a favor do Deus da Luz, então estava correto, né? Uhum. E a cultuação dos Natimortos, né? Inclusive uma pequena homenagem, talvez, daqueles que leram o livro, que um dos Natimortos se chamava Edric, que é o nome de um personagem do livro que foi excluído. Justamente, o Edric Storm. É. Winter is coming. Isso, né? Associado exatamente ao fato da mãe, aparentemente, ela renegar a filha, né? Foi o que demonstrou ali que, na verdade, todos renegavam a filha e por isso consideravam também que ele não tinha nenhum filho. Né? Esse é o tipo de gente que nasce no Oriente Médio e vira talibã. Porque ela é completamente fanática, cara. Exatamente, exatamente. Mas aí, eu falei demais aí. Fala você aí também sobre Queda do Dragão. O que, que vocês acharam? É isso mesmo? E por aí vai. O que, que vocês acharam? Cara, eu só tenho que acrescentar que... Eita, família disfuncional, velho. Esse cara não pode ser rei por princípio, velho. Que, pelo amor de Deus. Que lugar miserável que é Dragonstone. Mulher insana, filha isolada do mundo... Ele aprisiona os homens de confiança dele. O cara, por princípio, esse cara não devia ser rei, porque ele é muito insano. É verdade. Sabe o que eu senti falta? E que, na verdade, ia completar toda a maluquice que é a Pedra do Dragão? Que é a Dragonstone? O cara malhado? Cara malhada, exatamente. O maluquinho do riso. Exatamente, cara. Se ele tivesse ali, ia completar toda a loucura que é aquele lugar. Mas o mais legal do cara malhada é que tudo que ele fala acontece. Tudo que ele vai falando, aí os fanboys de plantão foram associando o que ele falava com fatos que ocorriam no livro posteriormente, né? Uhum. Isso é muito bacana, ia completar toda a loucura. E outra coisa também que eu achei legal foi a gente ver que a menininha, ela tem um coração muito bom, apesar de não ter um rosto muito perfeito, né? É a pessoa mais sã. Ela e o Cavaleiro da Cebola são as pessoas mais normais daquele lugar, né? Não, na verdade, eu acredito que a condição dos dois permitiu que os dois ficassem afastados da população daquele lugar e acabassem ficando talvez contaminados por aquela loucura, principalmente da questão do Senhor da Luz, porque tem alguns lugares onde o Hylor é visto realmente como uma coisa boa, mas em Pedra do Dragão, a impressão que sempre passa, a visão que a gente sempre tem, que é a visão do Cavaleiro de Cebolas, é a visão de que é tudo maluco, né? Tanto no livro, quanto a série parece que vai seguir por esse caminho também. E ele, por ter vindo de uma condição humilde, e ela, por estar isolada de todo mundo por causa da condição da doença dela, permitiu que eles fossem as pessoas mais sãs daquele ambiente. O Pedra do Dragão, na verdade, é a Rússia, então. Universal Russo. Tá na certo. Na Pedra do Dragão é você que... É o carro que dirige você. É o cavalo que monta em você. Cara, isso tem tudo a ver com a fala do cara malhado. O cara malhado sempre fala isso, né? No fundo do mar, as coisas são tudo invertidas. Olha, né? Fala só, isso. Cara. Agora é verdade. Dragonstone é a Rússia de Westeros. Cara, mas eu já queria fazer uma ponte aqui, já que você já tocou, sobre a religião do Senhor da Luz, pra justamente fazer uma ponte pra primeira cena do episódio, que é o combate entre o Thoros e o Cão. Sim, entre o Beric e o Dondarrion, na verdade, né? O Beric e o Cão. Que foi uma cena de luta foda. Mas aguarda? Sim, sim, sim, foi. Mas aguarde. Vamos terminar com isso, né? Eu acho que não tem mais nada que a gente precisa comentar. A cena que pra mim devia ter acabado o episódio. Então, o que vocês acharam dela aí? Eu só vou falar besteira, bicho. Quando ele tomou aquela espadada do cão, eu achei que alguém ia gritar assim: Snake! Snake! Winter is coming. Mas eu queria fazer justamente diferença aqui, porque lá da Irmandade Sem Bandeiras, lá todos são lá da religião do Senhor da Luz, né? E todo mundo lá é gente boa. Tipo, é o total oposto do pessoal da Pedra do Dragão, que todo mundo é sério, deprimido e problemático e insano. Lá é todo mundo gente boa, gosta de beber, gosta de divertir. Tipo, eu acho que uma ótima maneira de representar um aspecto da cultura do mundo da série, que é pegar assim, eles podiam muito bem ter pegado e falado assim: não, todos os carinhas da religião do Deus Vermelho são um bando de maluco, mas aí mostrou tipo variações, né, pra mostrar que não é todo mundo que é igual. Inclusive, isso diz alguma coisa sobre a própria Melisandre, né, porque a Melisandre e o touro são totalmente diferentes, totalmente mesmo. E assim, a gente não tem certeza, à primeira vista, né, até os poderes deles parecem diferentes. Eu ainda não tenho certeza, acho que nem com o pessoal que leu todo o livro tem certeza, mas eu tenho a sensação de que Melisandre é alguma coisa diferente, não é exatamente um plenamente fiel ao Deus da Luz ou o que quer que seja. Porque eles parecem muito diferentes. Cara, ela e o Thoros. Parece que são os servos. Parece que, já colocando em termos RPGísticos de novo, né? São classes diferentes, né? Do mesmo deus, né? Isso é verdade. Winter is coming. O Thoros não falou nada de sacrifício e ainda dá a vida de volta pro Beric. Ele faz literalmente o oposto que aquela faz. Uma tá mexendo com sombra, o outro só tá mexendo com luz, uma requer sacrifícios e o outro dá a vida de volta. Por isso que eu tô achando assim que tem muito bizarro na Melisandre. Ela não é exatamente do que ela tá falando. Winter is coming. Agora falando na porradaria propriamente dita, achei legal o efeito lá da espada de chamas, que, assim, em condições normais de batalha, seria uma coisa idiota de se fazer, porque isso enfraquece a espada, né? Tanto que foi por isso que o cão quebrou a espada dele e cravou no ombro dele, né? Que colocar fogo na espada não é uma coisa boa, você estraga a espada. É, mas nesse caso, eu até entendo, tem medo de fogo, né? Então nesse caso até foi uma ideia inteligente, né? Que na hora que ele viu o fogo, ele ficou meio desesperado. Só que ele ainda era melhor combatente, então acabou vencendo do mesmo jeito. Verdade, verdade. Inclusive, essa é uma pergunta que eu me faço, assim, apesar de ter sido uma fobia dele, não deu a entender que ele usava isso também em combate normalmente, ou foi só ali mesmo que eu fiquei com a impressão? Cara, quem falou isso foi o Jorah Mormont, numa outra cena aí, que ele falou que o Taurus é que andava por aí. Verdade, verdade. Com a espada flamejante. Verdade, verdade, isso é verdade. Desculpem o engano, confundi o Taurus com o Beric, mas o Guilherme também fez isso, tá todo válido. Winter is coming. O que vocês acharam da última fala da Arya de que o Gendry poderia ser da família dela? Houve um quê de romance lá na voz dela, né? Tipo, poderia ser família dela. Acho que teve um quê disso. Pode ser. Acho que teve um chorinho dela em relação a isso, só que... Só que ele ignorou tão foda assim que ela ficou puta. Sim, é por aí. Mas então, galera, é isso. Alguém... Considerações finais? Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Cara, no geral, eu... Assim, eu achei, comparando com, por exemplo, com o episódio passado, eu achei um episódio pior, né? Mas eu ainda achei divertido, teve algumas cenas boas. Só achei ele muito, sei lá, meio novelesco demais. Acho que, né? Acho que vale, nem todo. Tem que ter variação de ritmo dos episódios, senão fica tudo a mesma coisa e fica chato. Winter is coming. Próximo episódio é qual? Próximo episódio é episódio 6. De Game of Thrones, The Climb. Ah, boa, boa, finalmente. Espero que seja a escalada aí, espero que seja. Passe um bom tempo aí com os caminhos do norte, os selvagens. Sim, sim, sim. Vai ser a subida da muralha, né? Finalmente, né? Uhum. E o nosso querido amigo Mance Rider vai acender a maior fogueira que o norte já viu. Sei lá, que. Eu não sei o que quis dizer com isso, né? Mas foi dramático. Pois é, né? Porque assim, se fosse uma fogueira em cima de um castelo de alguém, até que poderia ir, mas é uma finalização do... Pronto, né? Que essa dramaticidade toda. Aliás, o Batman já fez uma fogueira desse tamanho. Eu imagino ele fazendo a fogueira e todo mundo em volta batendo palma assim, tipo, pronto. Pronto, tá feliz? Tá feliz? Tá certo então, galera. E até mais. Até mais. Falou.